Aí, galera, tô de volta para falar desse quarto episódio, o Skid. E depois do final do último episódio, eu achei que a série ia cair em mais um draminha, né? E para minha ótima surpresa, eu estava redondamente enganado. Me diverti demais com ele, né? E digo que para mim foi o melhor episódio até agora dessa temporada, né? Foi ótimo até que aquele mala do Dice não tenha aparecido. Eu acho que melhorou em 100% a série. E não tinha, né, como o episódio não ter girado em torno do Vince e o desdobramento do suicídio, né? E acho que isso é muito legal, né, quando tem um problema com dos caras e a galera toda se reunir para ajudar, né? Eu tenho até uma turma de amigos assim, mas quando a gente precisa deles, eles somem, né? Eles são uns putos mesmo. E quando falaram que o Vince ia precisar fazer um teste, né, eu já imaginei que o lance não ia ser tão fácil, né? E ainda bem que não foi, né? Porque isso tornou tudo mais divertido, né? Os métodos toscos, né? Do drama para limpar o organismo foi demais. Ele tomando aquele vinagre zoado foi, nossa, muito engraçado. E o pior de tudo que ele ainda gostou, né? O mais hilário foi que quem salvou o dia mesmo foi o Bira, né? Um que normalmente eu acho meio mala, mas que ultimamente até eu comecei a gostar bastante dele. E a hora que o Vince, né, conta pro Eric que coloca o pinto falso pra fora, nossa, eu chorava de rir com aquilo. Foi um ótimo momento, né? Eu acho que só perde para aquele com o Ari com a arma de paintball, né? Porque aquilo lá foi legendário, pelo amor de Deus. E eu tinha certeza que no final das contas, né, o Vince não ia tirar aquele pinto, né? E foi o que salvou mesmo o dia, né? Hilário eles no final, né, zoando com o lance, né? Um correndo atrás do outro. Bem legal. Eu gostei também desse pedido do Vince pro Eric ter uma visão mais de amigo do que empresário, né? Porque ultimamente os dois estavam meio afastados e tal. Eu espero que agora a amizade deles volte ao que era antes, né? Já o Ari, né, curtindo com a Dana, eu achei bem legal também aquele momento deles e até torço pra eles se entenderem, né? Porque até agora eu não tinha visto ele ignorando ligações no celular por causa da mulher dele, né? E eu acho até que eles combinam bastante, né, ele e a Dana. Mas, né, ele tinha que levar ela pra aquela merda lá de restaurante, né? Pra fazer ciúminho pra mulher dele, né? Que o namorado dela acabou contando, né? E na terapia, né, quando ele disse que tava saindo com alguém, ela não acreditou. Naquele momento eu já tive certeza que ele ia ter aquela ideiazinha ridícula, né? De levar ela lá pra fazer ciúme. Mas, pelo jeito, né, a mulher dele ainda se importa com ele, né? Porque ele ficou cheio de ciúme. E agora é esperar o resto da temporada, né? Porque só faltam 4 episódios para terminar a série. O que é triste, né? Mas é real. E ver o que vai acontecer, né? Com os dois, né? Ou com os três, né? Porque tem a Dana também no meio, né? Mas enfim. A área de comentários está aí. Deixe um se você quiser. Semana que vem eu volto. Até lá.